Márcio CTs Produções ao vivo. A voz que a massa conhece. Como é que tá hoje, Jorge? Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando? Já apaixonou essa aí aqui ao lado, olha. Irmão! Que lixo, cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu. E agora me tirou o chão. Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Nossa, aí se apaixonou, viu, Lúcio? Aqui em cima, e o Joãozinho já tá aqui atrás, viu? Só passando pano. E agora? Não sei se tô na cara dela ou bato em... Viagem de oito, valeu! Vale essa noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que me satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Irmão, Jorginho! Não me atrapalha essa noite de prazer. Você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. É pra que o brincante tá brincando? Faz tempo, já ia te... Meu irmão, pelo amor de Deus. Chora, eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Mas com a Jamile também, a nossa a filha aqui, né, pai? Meu patrão. Jorge também, da nossa Queen, a Kelly. Da Academia Fitness. Jamile, abraço você, menina. Carinho, te pedi pra fazer amor. Pra fazer amor. Pra fazer amor. Shell do Cavaco.com. Quantas vezes te e o quê? E você só me levou pra fazer chuchu. Pra fazer amor. Ai, ai. Pra fazer amor. A outra. É muita paixão, hein? Você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura. E o sentimento, papai! Faz tempo, já voltar agora não. Quando eu vi o Joãozinho sentar aqui atrás do telão, calma nessa alguma coisa eu me queria. Você precisa me escutar, não me ignora. Irmão, pelo amor de Deus. Estou pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você... Esse Joãozinho não se esconde à toa. Te juro, velho. No que plantou. Esse cara é o mestre. É, Jean! Vezes que eu quis. É o melhor do mundo. Um carinho e te pedi pra fazer amor. Não, porque eu tô tomando a sopa. Fazer amor. Sopa deu que ficou com ele, meu irmão. Quantas vezes te beijei. E você só me negou pra GDL. Um abraço a vocês, meu bom pai. Pra fazer amor. Tantas vezes que eu quis um carinho. Lúcio! Agora fala que me ama. Ah, eu com a mãe Duna essa aí, meu irmão. E agora que não tem mais nada. E o que? E o que? Diz que morre de amor por mim. Lúcio CDs. Agora, depois de ter chorado, rir. Deus. Eu assino Robertinho, viu, Robertinho? Abraço você, menino. Depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu vivi. Asas. Também quero passar forte por aqui, meu SEG. As minhas poderosas não, da equipe de D8. A Ellen, a Jamília, a Fofa, a Érica. Também a Luciane, a Jéssica, a Paola e também a Gabi. Abraço, meninas. Coração. A Luciane e a SEG. Abraço, Luciane. Depois que for embora e volta tão tranquila, depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno, parecia frio eterno. Pra dançar pra cadão. Você é minha dor. Só se for agora. E agora. Olá, rapaziada aí, o somzão aí do Ultra Potente. Já vai ter tudo, abraço a você, viu, gente? Valeu! E não tem mais nada. Jay Weber, tudo curioso. Diz que a minha campeira do Guamá. Sentou no Joãozinho. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim, não te tenho nada dele, vai saber que um dia eu vivi. É massa. O Titanho tá parece o Vasco da Gama hoje. É. Quando ele acha nessa parte, a parte branca aparece. Alô, como é que você está? Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Sei que está namorando, parece estar feliz. E os parabéns, Chuchu! Meus parabéns, felicidades, é isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobra, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar, eu sabe. João, já já vou invadir ao lado, vamos, João. Sei lá. De bem, João. Deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse, você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar que falou com você, você falou de mim e disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar, pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Vamos dançar! Meu irmão, agora tô malucão. Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez amor. Quando pensei que estava apaixonado, eu parei com essa agora. Você sempre vira pro outro lado e eu. E vamos dançar! Enquanto você dorme, penso em nós dois. DJ Brás. Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esquecer. Gente, eu tenho o CD da parte do DJ Brás, nosso segundo tempo da Monja de Javena. Aqui, e nosso comando apenas 5 reagiu. E também, aí no salão, com o parceiro Joãozinho. Também tem nossos copos personalizados com a nossa logomarca, viu, gente? A minha paciência. Pra você tomar seu chope com estilo. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Essa roupa e vai embora. Olha aí, cachorro! Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Isso aqui é do cachorro. construiu. Não é preciso. Pode ser uma minha mirosa polícia militar que tá aqui hoje sendo fazendo nossa segurança na festa, mas gente. Gente, vamos brincar na boa. Mas o amor é longe disso. Atenção, patrão Giovanni, ele quer também na polícia militar. Dá um cheque aqui, Giovanni, rapidinho no meião, Giovanni, rapidinho, Giovanni. Temos um final, espero que seja o final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro. Só vou levar meu tipo que o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar. Gente, vamos brincar na boa, gente, legal. Não choro, mas nessa casa eu só vou. Gente, vamos brincar legal na moral, tá bom, gente? Então vamos parar o som. Tá bom? Tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um. Só porque, Lúcio? Vou começar a tocar essas aqui, Lúcio. Lúcio, pode soltar o play, menino. Essa aqui é especial pros pirateiros. Bora ver, pai. Pros pirateiros, bora ver, bora ver aí, Lúcio. Fala minha rapaziada da Academia Fitness com a gente. Meu parceiro Jorge, também a Dona Kelly. Dona Kelly, um abraço pra você, menina. Um, dois, três, bota. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos. Aí, gente. Chame uma lágrima. Vamos brincar na boa, legal, pai d'ego, tá bom, gente? Bacana. Evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. E voltasse o quê? E voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. Eu sou do boy! Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Ouro Negro! Sequência pra machucar nosso povo de Boitetuba! Aqui do Rio Piqueirão, legal! O som das marcantes! Legal, simbora! Adoro esse seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. E voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. Próxima quinta-feira, gente, dia 8 de setembro. Eu sou do Ultra, o Nego Sismildo, rapaziada. Na cidade de Cametá, na Vila Areião. Mais uma do parceiro do Quinha, patrão forte do caminhão e também do gerador. Tudo por conta. Eu só achei bacana, viu, Titânio? Que a comida é mais perto da festa. A gente não dá aquela pernada mais. Em frente. Te amo e peço pra voltar. Ficou lindo agora. O nosso amor. Gente, uma boa conversa, muito bom, né, pai? Legal. Ambas partes começou aqui do lado do outro. Tá tudo certinho. Basta botar um do lado daqui e outro lá pra trás, tá bom, gente? Pra curtir legal, na boa. Pra isso, pra gente poder levar nossa festa mais adiante, tá bom, gente? Vai lá, então, curtir na boa, legal. Por isso escrevi esta canção. Que eu fiz? Eu fiz pra poder te falar. Vamos dançar, bora! Palavras que toquem seu coração. te procuro sem saber aonde está. Também acho. Ouro Negro. O som das marcantes. Só os machucantes pra você dançar, se legal. Quando te vi, eu logo fiquei louco por ti. Senti um calafrio em mim. Eu acho que é amor, amor, amor. Ultra Ouro Negro. Valeu, paixão. Eu logo descobri a razão. Gente, sequência especial que eu separei pro nosso povo aqui no Rio Piquiarana. Amor, amor, amor, amor. Já gravou em CD, viu, gente? É CD. Que amor é esse que me deixa surdo, que me deixa cego, ou me deixa louco, me deixa doente de dor e paixão. Então? Quando me abraças, eu tremo e enlouqueço. Esses teus beijos me virando a vez. Ouro Negro! Meu coração, o que será? Eu acho que! Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor, amor, amor. Eu acho que é amor. CDs. Quando pensei que eu tinha você, foi um sonho. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. O som das marcantes. Onde está meu bem, sou capaz de largar. Eu largo tudo, eu largo tudo. Eu largo tudo por você. Basta você me dizer. Olá, rapaziada aí do Ultra Potente com a gente, me curtiu nosso show por aqui. Olá, minha rapaziada, já vai ter tua, valeu, gente, valeu. Pelo amor do nosso amor, esteja você onde for. Olha o parceiro Marinaldo aí da equipe Remoção. Isso. É nós. Te encontrar. Pra machucar! Na época que o Titânio tocava, arrebentava lá pela Bom Jardim! Meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não poder estar com você, meu amor, não poder te abraçar. Meu grande bem. Você desastre especial, meu patrão Jorge e a minha patroa Kelly aí da Academia Fitness. Valeu, Jorginho! De me deixar, a luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim. Na época que o Titânio dançava, arrebentava no sambódromo, moleque. A gente acabou naquela noite. O Lúcio também, né, Lúcio? Comigo, eu senti a voz um vibrar. Foi bom, Lúcio? Foi? Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim. E a minha equipe Adidas aqui à minha direita, valeu, papai! Olha a equipe Adidas! Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz: Ouro Negro! Ah, Rubinho, Rubinho, como é que é, garoto? Oh, meu amor, quando acabou. Eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim eu não poder estar com você, meu amor, não poder te abraçar. Simbora! Meu grande bem é você, meu amor, eu te... DJ Brás! Já fica, por favor, és feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim e diz, meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Por quê? Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrar. Se foi de amor, foi tão ruim, eu também chorei. Ô, papai! A gente se deixou. Legal! Olha pra mim, DJ Braz. Que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. De me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucura-se amor. Ultra Black Gold. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo. O alô, Júlio Barreiro, na São Júlio! Ela sabe me prender como ninguém. Brócoli número 1 das marcas. Seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. E o caso sério? Meu caso sério. DJ Brás, DJ Brás. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. E aí, meu bem? Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. Meu amor, você me deixa louco. Coisa boa, papai, assim, ó. Fica por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Meu amor, olha pra São Xanei e a minha equipe, a Tina, chama São de Medina. Valeu e valeu. Nosso amor pega fogo, se inflama. Simbora! Essa cama vira chama. Nada paga esse calor. Sequência pai dele, meu parceiro aqui, ó. Só os machucantes, vamos lá. Não tenha não. Tenha vergonha de chorar, é tudo. Pois eu sou o seu melhor amigo. Sequência pra dançar agora, bora. Não tenha receio. Eu sei que a vida é mesmo assim. Que eu posso até chorar contigo. E aí, Lúcio, você deixa a maninho! Se ele fez você sofrer, foi ele que fez. Lúcio, CD. Hoje você vai ver que quem te ama sou eu. DJ, DJ Brás, fazendo as melhores mensagens ao vivo. Sou eu. Patrão Jorge, Dona Kelly! E aí, Jorginho! Eu sei o verdadeiro amor, sou eu. faz o quê? Já faz tanto tempo e eu não consigo te esquecer. E os pingos, Chuchu? Os pingos da chuva me levam ao passado. Vou tocar uma aqui que o Cametá vai sorrir, vai chorar. Eu não sei o que ele vai fazer, Cametá, é nós. Eu não sei porquê. Então será? Será que quando a chuva cai, ela lembra? Ouro Negro! Eu não sei porquê, tudo teve fim. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Meus quebra-sa forte, meus seguranças que estão hoje com a gente. Assim que acabou a festa, tá bom, gente? Assim que acabou a festa, então vamos dar um giro na Vila de Beja. Estão todos curtindo a nossa noite por aqui hoje, valeu? É, papai. Meu parceiro Giovanni quer aumentar aqui da casa. Valeu, Giovanni, nós. Giovanni, só leva nós daqui pra vai tudo depois, tá bom, pai? Que a lancha linda. É nós. Não esquece de mim, menino. Dona Kelly, pode deixar o segurança na portaria e vem tomar uma aqui, meu patrão Jorginho aqui comigo. Vem, Timinho. Vem embora, vem embora. E eu? Eu não sei por quê. Vem, Timinho, aqui o clima tá legal. Ela vem agora. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? E eu? Eu não sei por quê. É, João! Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Cametá! Lúcio CDs. Chegou minha patroa Kelly, agora não deixou a pegar. Sozinha, sozinho! Sozinho no quarto, e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso. E um CD especial do Brás Parte 2. Aquele pequeno na Cidade Lúcio. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Sobe no Cametá cantando essa no caminhão. E é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Ela veio. DJ Brás. Eu não pude dar. Vamos lá. É o sogro, a sogra e a cunhada do Açaiag. Olha aí, dona Kelly. Só você não entende o quanto eu te quero. Só você, papai. Só você não entende a razão desse amor. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim. Ego vinhão, moleque. E por isso estou feliz. Irmão, pelo amor de Deus. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Oh, samba das meninas solteiras, sim. Solteiras, sim, sozinhas nunca. Alane, Alice, a Marileide e também a Érica. Um beijo, meninas. De bola, vem, vem. Eu te amo e pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial que me preocupa. prende, me domina. Só você, Lúcio. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Me vem dançar. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim e por isso estou feliz. Eu chegou, Sayag! Você, meu bem, me corresponde. Segura essa batida do interfone, hein? Segura o bagulho. Segura o bagulho, segura o bagulho, segura o bagulho. Abre aqui que eu vou tirar o cabaço dessa garrafa aqui agora. Tira esse cabaço, bora aí! Olha como é que é a vida do cachaceiro, de jeito cachaceiro, vai lá! Tira o bagulho agora, vou tirar o cabaço. Um, dois, três, aqui, ó. E bate ficha aí, DJ Açaí, aê! Ó, desgraçado! Eu vou ficar só curtindo que o braço tá arrebentando, meu irmão. Lúcio CDs. Chamo por você, ninguém atende. DJ Brás. De repente uma luz acende. Sequência especial para nossos casais. Se liga, olha só, bora. Vou estar. Me diz a voz que vem do interfone. Não sei se vai chegar. Será que chega? Volte amanhã, mas antes telefone. Ela me deixou. O som das marcantes. Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Lúcio CD, engraçado, mete ficha aí, menino. Eu vou telefonar. E o telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender. Carregado daqui hoje. Pode só me jogar, tá bom, gente? Lá em cima da balsa. É que eu espero até o Titã ir embora. Vai chegar bom em casa. Já, já, deixa eu botar pra cima, já, já! Segura, senhor! Todo mundo falava. Eu não queria entender que você não me amava. Acreditava em você. E o Alex da Vidaria, o Alex. Eu lhe entreguei minha vida. Tudo eu lhe dei sem saber. DJ Braz. E todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Deixa o zinho passa, Yag. Agora eu sei na verdade o que, Deus une. O homem nunca separa, é verdade, papai. Fugindo do amor, fugindo de tudo. Antônio Carlos Marinaldo, o Cupi, nossos manos da farra, valeu. Cuidado, o amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Assim, Lúcio, legal, Lúcio. DJ Brás, gravando ao vivo com o Lúcio CDs. Todo tempo que eu fiquei tão distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinho. Quanto mais eu tento esquecer, mais me vem sua lembrança e aumenta o meu sofrer. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Eu quero o que? Eu quero? Quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Fitness, Car Fitness Academia, meus patrões Jorginho e também a dona Kelly aqui, meu Jorginho de Braz, do Sayag, arrebentando o show, pode ver, menino, pode ver. Sei que agora estou sozinho, pra arrebentar a luz dos CDs. Quanto mais eu tento esquecer, mais me vem sua lembrança, que aumenta o meu sonho. E eu quero o quê? Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. DJ Açaí casou hoje. Dizer que a saudade que eu só posso dizer isso. Agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Simbora. Longe de você sou triste, pra mim nada existe, é grande a solidão. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Vem, amor, que estou morrendo, eu estou querendo seu coração. Eu sei, eu sei, eu sei! Eu sei que você me ama. Eu sei, chuchu, vem te embora, vem! Eu sei que você. Deixa eu passar a paz do bom Jesus. A Dani, a Carla, Sandro, Júnior, fala, São Júnior! Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Bora ver, Rubinho! Sucesso, garoto! Solta o track, hein, Lúcio! Quero cerveja, quero cerveja! Você foi minha noite, meu dia. Depois eu ponho no 12 quando descer aqui e passar a bola pro Joãozinho. Quero ver ela. Me guiou no caminho. Você encarregado, eu saindo aqui, viu, Joãozinho? Afastou a tristeza de perto. E tu também não foge, não, menino. Vamos dançar, bora! Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Sua presença vem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta que eu estou a te esperar. Eu sou da Simbora. O meu erro perfeito me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não. DJ! Equipe Tioca Digital, um abração do DJ Braz, a Sayag e Joãozinho do Manchete, valeu! E o nosso show não tem hora pra terminar, não! Muita coisa boa vem por aí, já já tem Joãozinho! Já já o Joãozinho vai arrebentar! Ultra Ouro Negro. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. DJ Mas tudo dos homens bambeia nos laços do amor. Ele faz o quê? Ele faz o quê? Diz aí, faz. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ai, ai, ai! Gostoso demais. Mas esses momentos, Cássio, seu. O Matheus Ferreira também, sua minha dama, Mila. O Josué do Peugeot. E também o Hélio, você é o Hélio. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, se intimida, não, bicho. Não se intimide, se abra, é seu direito. E diz por quê? E diz: a vida é bela. Mas faça depressa, se envolva, se entregue, vai ser como vida é bela. E agora? Mas faça depressa, se envolva, se entregue, vai ser como uma maçã. Eu sou seu fã. Qual é o teu som, Dona Kelly? Diz aí, Dona Kelly! O teu som é assim, ó. Ouro Negro! Pode bater, pode bater! Ouro Negro! Ah, é gostoso demais esses momentos. CD pro Mano Palmeiraço. Se o seu parabéns. Meu parceiro Alex! Um tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, se intimida não, meu irmão. Não se intimide, se abra, é seu direito. A vida, o Nabote e também sua esposa Alma. Mas passa de pé. O rei e a rainha da vida barca. Beleza, Nabote. Se entregue. É Nabote, não esquece mim, Nabote. Volta logo a maçã. Vamos lá. Vontade de viajar, de pegar o mundo sul. Lúcio CD! A gente nasce, cresce, vive e morre sempre no mesmo lugar. A vida passa e a gente não vê passar. Passa e a gente não vê passar. Vou pegar meu violão e sair pelo mundo a cantar as coisas do meu coração, as coisas que eu tenho pra mostrar. Vamos lá, somos o Junido. Também o Curtia, Jesus, o Tica, aí da Vila Maia, Otá, e família com animação forte. Dizer pra você que é meu irmão. Por enquanto, ainda continuo lendo. Nossa, aí, ó. Da minha mão, da tua mão, de uma só voz. Meu amor, e o Joãozinho malandramente. Vamos lá, Lúcio! É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu fico sem te ver. Como é que bate? Como é que bate? E bate. Juninho do Poço, Gedeus, Gedeus e Fiel. Aí da Vila Maior, tá? Abração, Juninho. E Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não. DJ Brás. Entre você e eu, essa coisa mais linda que aconteceu. É amor sem fim entre você. Já já beijãozinho pra arrebentar. Agradecer a Deus. Giovanni? Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu, eu as amo iguais. E veja minha vida, como é que fica? Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Lúcio CDs. Eu tenho dois amores, DJ Braz. Quando ela descobriu, eu as amo iguais. Toda novela tem o seu final. Ultra Ouro Negro. Fiz o papel de um homem fatal. A minha flipa ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. A minha flipa ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. Eu tenho dois amores, não sei como explicar. Quando ela descobriu, eu as amo iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Vamos dançar! Legal assim, como é que é? Sai aí! Sequência, minha patroa Kelly pediu. Eu detono pra você, menina! Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Sou eu. Sou eu. DJ Brás. Sou eu, aquela estrela que brilha lá em cima sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou as nuvens do vento. O Jorge! Sou eu, areia. E pra sua esposa Kelly, papai! Sou os verdes das matas. Sou eu, a luz do luar. Do luar. Do luar. O showman! Do luar. E aqui, beijinho, showman! Relógio aí, vamos ver! O sertanejo que vaga. Vai sim, ó, bicho! Mundo afora sou eu. Sou eu. DJ Brás. Sou eu. Agora eu sei, sei, sei, sei. Agora eu sei. Eita, que o brincante está aqui, tá hoje. Que todo o meu amor a você eu entreguei. Se eu lhe dei, dei, dei, dei. Se eu lhe dei todo o meu coração a você, se eu lhe dei. Não me faças mais sofrer. Quero ser. Jamais pensei em te perder. Não sei. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ouro negro. Agora eu sei, sei, sei, sei. Agora eu sei. Que todo meu amor a você eu entreguei.

sem motivos e sem razão. Acho que foi fantasia ou armadilha da paixão. Você entrar em minha vida e sair como um furacão. E agora, e agora, e agora, agora, agora. Agora tem que me atirar, valeu! Você é nóis, pai! Toma meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver na solidão. Oh, oh. Agora tenho que me refazer. É, passa o pano na saia, passa o pano que não é perigoso. Eu não nasci para sofrer. Vem, DJ Bra! Na solidão. Tudo tem começo e fim. Só não consigo entender por que você se foi assim. Festa boa, festa bacana de tocar essa aí. Viu, Lúcio? Acho que a gente toca legal, toca de tudo pra rapaziada. Do começo ao fim. Você e já já o Joãozinho vem machucar. Já já o Joãozinho vai machucar. Sair a peça aí tá machucando aqui atrás. Já já de machucar aqui em cima, já já. Agora tenho que me refazer. Vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver na solidão. Oh, oh. Jonas Gomes, o Harry Nery. Um abraço, meu Jonas. E aí, menino? Sequência, sequência. No pitch certo. No pitch que tem que ser, né, Lúcio? É nóis. Até porque aqui é o pioneiro, é o nosso som. É nóis. Ouro Negro. E as marcantes? Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti. Não se expressar. Por ti, por ti. Por ti não sei expressar. Ultra Ouro Negro. Por ti. Eu fiz o quê? Eu menti. Eu chorei. Já sofri. E a dona Kelly saiu da portaria. Esse já veio no 12 aqui no Rio de São Jorge. Esse amor. Ao lado do seu genro, a Sayag, arrebentando, papai. Ultra Black Gold. É o quê? Meu amor. Existe isso. Meu o único cara que eu nunca meto a mão no fogo, que eu meto a mão no fogo pela Sayag. Homem bom. Homem íntegro. Homem fiel. Homem que quando se mete com uma mulher, se mete só com uma, né, Sayag? Negro. Tudo certinho, homem. Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti. Se então, bom dia, assim como é que é? Por ti, não. Ah, desgraçado. E a minha GD8 por aqui. Um abraço a vocês, equipe GD8. Equipe GD8. Te amo! Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, olhando, esperando você. Te amo com todo carinho, do jeito. Todo especial. E aí, Chuchu? Amor, amor, estou sozinho. Ando esperando você. Um amor não correspondido. Só sei o quê? Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Já já o Joãozinho vai aquecer, rapaziada! Como é um amor não correspondido. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Sofrimento. Para amar, eu faço tudo aquilo que você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Para amar, eu faço tudo aquilo que você, e você quiser. Dou tudo que um homem dá pra uma mulher. E o quê? Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Bora, bora, bora, bora. Ultra Ouro Negro!